Olá, estamos começando mais um podcast Geração 148, agora o número 11. E o tema de hoje é... Deus, sexo e pós-modernidade número 2. Estamos continuando nossa saga sexual. Bom, eu sou o Ezequiel aqui. Gomes. Se você quiser me seguir no Twitter, clique lá, @vemSenhorJesus e siga-me. E se quiser tiver acesso a esses conteúdos no meu blog, o blog é simvemSenhorJesus.blogspot.com. Estou com meu amigo Felipe Tonasso. Por favor, se apresente, Felipe. Muito bem. Bom, você encontra esse conteúdo no blog também, tonasso.blogspot.com, ou no Twitter, você pode seguir também e participar das gravações, opinar e baixar esse conteúdo, @FelipeTonasso. Você pode seguir a gente e participar do podcast. E bom, Felipe, nós trouxemos mais uma vez aqui a doutora Sandra. Seja bem-vinda, doutora. Se apresente mais uma vez. Quem sabe alguém que não ouviu, né, o número 8, possa estar te conhecendo agora. Conta um pouquinho da tua experiência. Certo. A tua área de atuação. Isso, eu sou professora do terceiro grau, meu nome é Sandra Silva e sou psicóloga clínica, certo. Ok? Trabalho com palestras, encontros de casais, legal. Encontro de jovens. Está bem acostumada a esse tipo de debate. E nesse número 2, professora, nós vamos tratar de temas um pouquinho mais específicos, que certo. Nós pontuamos um pouco no outro, mas vamos entrar mais. Uhum. E a primeira questão é a questão da pornografia. Pornografia okay. é uma coisa imensamente espalhada e disseminada no nosso mundo hoje. E existem uhum. alguns dados, assim, que um terço da internet é pornográfico, ou até mais que isso. Você imagina a quantidade muito, de né? material pornográfico. A empresa da pornografia é a que mais cresce, né? Que mais fatura, né? Você, uhum. nessa questão da internet. Né? Então, existe a pornografia aberta, mas certo. Existe a pornografia sutil isso. também. Então, vamos tratar essa divisão? Então, como que funciona? A pornografia é só sexo explícito ou a pornografia também envolve outras questões? Eu acho que envolve essa questão que a gente está colocando de forma sutil, né? Na propaganda, no dia a dia, a pornografia ela está de forma sutil. Então não é só aquele indivíduo que decide, ele diz, eu vou comprar uma revista, ou eu vou entrar na internet, num, né? Ela está aí. Ela circunda as pessoas. Exatamente, os programas de televisão. Né? Os produtos são vendidos? Eles são vendidos, você tem um indivíduo que faz um programa com um microfone falando durante o dia e atrás mulheres seminuas dançando de forma sensual. Agora, de uma forma clínica, uhum. como que você de repente atende algumas pessoas que começam a ter problema com pornografia, a partir de qual idade, mais ou menos? Uhum. Com a internet hoje, é até muito difícil a gente pontuar isso. Sim. Porque a criança tem um domínio enorme e não tendo pais que orientam, eu nem digo ficar vigiando, porque isso não adianta muito, é a questão da conscientização. Então, de forma muito precoce, de forma extremamente precoce. Eu tenho uma amiga que ela me ligou apavorada. Entrou um vírus no computador dela de casa, que você clicava num determinado botão do computador e aparecia um filme pornográfico horrível. Nossa. E ela com crianças em casa de 6, 7 anos, né? Então, eu acho que a criança, ela tá exposta a isso muito cedo. E até porque você digita algumas palavras no Google, uhum. super simples, sim. e que já vão aparecer coisas pornográficas baseadas nesse tipo de coisa. Outro dia eu tava procurando algumas imagens de casais, para um encontro de casais, e tive a besteira de colocar casais, né? Nossa, sai de tudo que você imagina. Todo tipo de casal, né? Todo tipo de formas diferentes. Eu queria... Eu tenho uma pessoa, uma vez me procurou... Pra comentar que ela sentia, ela uhum. se abriu comigo, disse que ela sentia que na relação que ela tinha com a pornografia, essa pessoa uhum. disse pra mim assim, tava ligado a quando ela sentia muito mal com ela mesma. Ah, a questão certeza. Da autoestima e tal. Como é que a gente uhum. trabalha com isso na psicologia? Essa eu me sinto mal, eu não me gosto, eu me escondo atrás de um computador, uhum. eu busco satisfação. Olha que interessante, quando há um exercício sexual, uma sexualidade saudável, vamos pensar numa relação sexual, de forma muito saudável, a pessoa sai desse momento realizada, feliz. Mas quando você sai de um encontro com uma situação pornográfica, o desgaste emocional é muito grande. Você sai como se você fosse um lixo. É exatamente isso que ela narra. E nós, seres humanos, nós temos uma questão que eu gosto muito de pontuar. Não importa muito, na verdade, é o que as pessoas pensam de nós. O que mais vai nortear a nossa saúde psíquica é o que nós pensamos de nós mesmos. Então, se uma pessoa é uma pessoa extremamente bem vista por todos, mas se no fundo ela tem um contato com uma atividade sexual ilícita, né, que não seja saudável, como a pornografia, por mais que todos ao redor dessa pessoa conte para ela que ela é maravilhosa, ela sabe que no fundo não é, porque tem esse nojo, esse mal-estar, esse contato com algo que agride. em última instância, a pornografia, ela agride. Nós não somos feitos para isso. Que eu imagino que uma das coisas que atrai as pessoas para a pornografia é, de alguma forma, a glamourização da beleza do corpo da mulher, que muitas vezes é porque a pornografia não vai, ela não vai atrair com imagens ruins. A pornografia, ela tá toda envolta num clima como se aquilo fosse um grande prazer, mulheres bonitas, homens bonitos. Então, ou seja, é uma armadilha, realmente, ela é uma coisa feia, mascarada como se fosse bonita? É por aí? Sim, é uma coisa, na verdade, pesada mentalmente, né? É, a não ser que o indivíduo seja um psicopata, a não ser que ele tenha doenças psíquicas graves... Que ele não tenha limites, que, não, exato, que não há um limite, exatamente isso. Ele não vai, no fundo, se sentir agredido por essa coisa mascarada que você disse, essa beleza mascarada. Certo. Mas se for um indivíduo que não está dentro dessas patologias... É, por mais que ele sinta prazer naquela hora, por mais que seja atrativo, não sai... Satisfeito. Não. Em última instância, sai com esse mal-estar, às vezes até com nojo. Sim. De si mesmo. E né? você comentou no outro podcast sobre aquela questão que eu acho muito interessante, que é da questão da sinapse, de como cria esse caminho. Dos engramas. No caso engramas. Da pornografia, ela vai afetar, esse caminho vai me afetar, por exemplo, no meu casamento lá na frente. Eu sou um jovem, tô ouvindo aqui o podcast agora, e tem esse problema. Eu sou viciado, entro toda hora, ou então entro pontualmente, uma vez no mês, mas tô sempre ali, isso me cerca. O que, que eu tô fazendo com a minha vida, com o meu caminho, com o meu futuro em relação Explica um pouquinho, né, como é que funciona fisiologia o engrama mesmo. E depois... Né, porque... Vamos rever aqui, né? Então, a questão do engrama é o seguinte, nós temos as nossas sinapses, que é o contato de um neurônio com o outro através do que a gente chama de botão sinápticos. Cada neurônio fabrica sua química, e toda a comunicação entre neurônios, ela é realizada através dessa troca de química, e aí vai ocorrer a sinapse, que é o que norteia todo o corpo humano. O pensamento, é a parte motriz, é os nossos hábitos. Quando nós praticamos sempre o mesmo hábito, é como se houvesse, como se criasse um caminho no cérebro de alguns neurônios que estão se conectando sempre. Como resultado dessas práticas. Dessa prática. Seja qual for. Exatamente, seja qual for. Como, por exemplo, andar de bicicleta. Comer, né, alguma que eu coisa, mencionei. Assistir um programa. Isso. E no caso da pornografia, isso entra bem forte. Vai entrar, com certeza. Vai criar esse engrama, esse caminho sináptico. Então, o indivíduo que ele começa a acessar uma pornografia, cria-se esse engrama, ele acostuma com isso, isso se torna a forma de prazer dele, e depois o retorno é muito difícil, quase impossível. E aí o que vai acontecer? Suponhamos que ele esteja casado e esteja lá com a esposa dele, vai no momento uma relação sexual. Nesse momento da relação sexual, era para ele olhar para essa mulher, sentir essa mulher, o carinho, o amor, a história dos dois, a troca que houve até ali, o quanto ele se doou, o quanto ela se doou. Mas nesse momento dessa relação, ele pode estar tão contaminado em função desses engramas que ele só vai enxergar isso. Ele vai enxergar um orgasmo em função de alguma coisa que está até na memória dele, de um filme pornográfico, de uma forma assim até animalesca de relação. O que está acontecendo? Ele está reforçando os engramas, ele está tendo, eu até diria, uma felicidade falsa, ilusória, sexual, e não está se permitindo a realização plena de olhar para essa mulher e sentir que essa mulher é a mulher dele, toda a história e todo o prazer pleno. Então, há uma perda muito grande. Tá? E isso tende a ir aumentando, caso o indivíduo não... E existem muitos casais nessa situação. E o que é pior... Eu já tratei de casais que os dois começaram com pornografia. Antes da relação sexual, assistiam um filminho pornográfico. Juntos? Ou... Juntos. Depois os dois percebem que isso está caminhando muito e que, de repente, aquilo que satisfazia já não está satisfazendo mais, porque o caminho é esse. É quase que um vício, uma droga. E daí os dois querem voltar, mas já não conseguem mais aquele prazer. Vamos colocar a palavra aqui, mais ingênuo, mas que é o prazer verdadeiro. Aqui chegou uma pergunta para mim no Twitter, é do pastor Fábio Carnieto, certo. Ele apresenta lá o Código Aberto, meu parceiro, ele disse assim, ó, fala um pouco da questão do vício. Quando é que eu sei que isso virou vício? Quando é que eu sei que a pornografia virou patologia na minha vida? Existem pessoas que dizem que esse vício é comparado a vício de drogas mesmo, de crack. Como é isso? É real? Tem gente como o ator Michael Douglas, se não me engano, ele foi para uma clínica porque ele era viciado. Então, fica claro que é quando a pessoa já não tem mais controle sobre a situação. E quando isso já está prejudicando vários âmbitos da vida. Altera a sua rotina, você quer ficar sozinho, ou você... Exato. Seriam os sinais. Exato, são sinais. O indivíduo já não está rendendo em termos de produção de trabalho. Espiritualmente nem se fala, né? Aí já está bem distante, tá. Né? No sentido espiritual. Mas já começa um prejuízo de rotina de vida. Ele já começa a não dar conta mais da vida. Então, aí já é a questão do vício. E outra questão também, disso ainda assim, no início da situação, é quando o indivíduo ele já não consegue ter uma relação sexual saudável com a esposa, por exemplo, sem que haja um fetiche, sem que haja, no mínimo, a lembrança de algo muito animalesco, ou até uso de objetos, tá ok? Não consegue ser natural. Exato. Já não há mais o prazer natural. Aí é bom procurar, então, aí ajuda... Exato. Nesse momento. Porque assim, Sandra, já seria a hora de procurar ajuda. Porque assim, nós estamos falando para um público cristão. Isso. Então o que acontece? Muitos cristãos, eles movidos por essa curiosidade, especialmente essa fase da adolescência, entraram em contato com isso. Uhum. O corpo corresponde a isso. E você começa a ver aquilo, o corpo não entende que aquilo não é real. E ali já as suas sinapses, os seus hormônios já começam a borbulhar, você tem prazer com aquilo e cada vez você precisa de doses maiores. E aí o que acontece? De repente, o adolescente, ele se torna adulto, ele tá ali com seus 20 anos, seus 30 anos, e ele se pega nessa situação de vício, de contato normal com a pornografia. Como que é um caminho para ele se livrar disso? Claro que, assim, Deus acima de tudo, mas ele também precisa cumprir algumas etapas de decisão emocional. Como que funciona um pouco isso aí? Olha, eu diria, para essa pessoa que já está nessa condição evoluída, né, de uma necessidade da pornografia, ajuda mesmo, procurar ajuda psicológica, de preferência um psicólogo cristão que vai entender do que ele está falando, procurar essa ajuda de forma efetiva mesmo, para que ele possa, porque será uma luta muito grande para ele trabalhar sozinho. Ele precisa se ajudar também. Exato, ele precisa se ajudar. Se for casado, precisa pedir ajuda para o cônjuge, tá? Precisa ter essa sinceridade. Tem que ter essa sinceridade, pedir ajuda. E lutar junto, né, para a situação. E um terapeuta de casais. E tem que ter uma ajuda externa, pedir a Deus e a própria ajuda do indivíduo. E essa ajuda do indivíduo é o quê? Ele tem que parar para pensar, por exemplo, nessa falsidade que é a pornografia. Porque, por exemplo... precisa tentar entender o que está... Exatamente, entender. A palavra de Deus é assim, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você para para pensar, por exemplo, na pornografia, você pensa assim, uma das coisas mais atraentes do sexo é você ser correspondido. Porque esse é um dos grandes prazeres do sexo, não é simplesmente a penetração ou qualquer outra coisa. Então, o que acontece? O ramo da pornografia, você tem uma indústria pra ganhar dinheiro e o casal que pratica pornografia, eles nem se conhecem, vão se conhecer no set de filmagem, ou seja... Ah, sim, e nem tem prazer, viu? E nem tem prazer. Eu já tratei de pessoas que faziam filmes pornográficos e que perderam totalmente o prazer, você conseguiu mais, chegaram em um orgasmo. Olha só, então o cristão ele começa... desvirtuou totalmente. Tão banal que fica. Então banal. O cristão começa a ver essa situação e aí começa a cair em si. Peraí, não é isso que eu quero pra mim. Esse é um primeiro passo, de repente, pra vocês entender esse problema e pra solucionar ele. Sim. Primeiro é entender, isso aí que você está dizendo mesmo, é entender tudo isso na tentativa de recomeçar, né? De reconstruir. Agora tem um outro lado da situação. É, pra um casal, hoje, manter uma relação sexual saudável e ter prazer e crescer e se doar, e para isso exige muita coisa. Para o homem, algumas questões, para a mulher, outras questões. Sim. E com essa vida corrida, com essa vida difícil que nós temos hoje, nós não suprimos uns aos outros nos outros aspectos que vai enriquecer a relação sexual em si. Então, há uma tentativa também do distanciamento da prática, dessa prática que prejudica, mas também precisa haver uma tentativa de suprir as outras coisas. Sim. Então, por exemplo, uma mulher. O que é importante para uma mulher para que ela tenha uma relação sexual saudável, para que ela deseje a relação sexual? É necessário que ela seja tratada com um carinho muito grande. É necessário que ela tenha um espaço, que ela possa falar, que ela possa confiar. Esse homem precisa, no dia a dia, ser um homem atrativo, ela estando casada com ele, essa coisa assim de dormir com aquela cueca que o elástico já está arrebentado, entende? Sim. Coisa simples da vida, mas que faz diferença. Então, depois a mulher conquista, o homem perde essas Exato. Coisas. E a mulher também faz isso, né? Então, tem que ter uma busca do outro lado também, certo? Então, eu falo para as mulheres, você está casada e você acha que o seu marido já não é mais o que você quer, então turbina teu marido. Compra a cueca que você acha que é linda. Bota ele na academia. Bota esse homem na academia. Reconstrói esse homem pra você. Mas a mulher, ela tá ligada também. Pessoal, muitas pessoas falam assim, para o homem é físico, para a mulher não é. Não, não é bem assim, não. As mulheres também estão muito ligadas na questão física também, nesses aspectos de higiene, sabe? Cada vez mais, né, com a era do metrosexualismo, vez mais essa influência tem sido exigida de nós homens. Também. É, isso não é cheiroso, não é mais homem. Antigamente o homem era o fedido, era o barbudo. Isso, e era macho. Hoje, né? É o Justin Bieber, é aquela bandinha lá, né? mas a mulher, ela gosta de um homem cheiroso, bem cuidado, com uma roupa legal. Então, para ser atrativo. E principalmente ela gosta de ser bem tratada, certo, com carinho. Uma mulher que é maltratada durante o dia, ela não tem condições de ir para a cama com esse homem quando chega à noite. Aliás, ela está com aversão desse homem. Muitas mulheres casadas me dizem, eu desejo sexo, eu quero. Mas quando ele chega perto de mim, eu lembro de tudo que ele me fez durante o dia, eu tenho vontade de dar um murro na cara dele. Menos fazer sexo. Então, o que envolve um sexo saudável é muita coisa, sabe? São muitas coisas. Então, não só temos que nos distanciar daquilo que nos prejudica, mas também nós temos que buscar aquilo que vai alimentar essa relação. É uma tarefa grande, então, né? É uma tarefa muito grande. Então, só que nesse ponto eu queria parar, só pra gente pontuar bem direto, que depois a gente tem um assunto bem interessante pra abrir aqui. Não só o casado agora, vamos falar para a realidade do jovem, o solteiro, tá? Que está com esse problema. Mulher e homem agora, nesse exato momento, ouvindo e sabe das suas dificuldades com a pornografia. No outro podcast, eu lembro que a gente comentou um pouco sobre viva, busque seu valor, preencha a sua vida com mais coisas, faça esporte. Mas, tá, eu oro, eu busco a Deus, eu vou fazer esporte, eu preencho a minha vida com outras coisas. Mas no momento tal, eu ainda caio. E aí? É assim mesmo? Certo. Esse jovem que está envolvido com a pornografia, né? Essa é a preocupação que você traz no momento. E é uma coisa muito grande, porque se ele ainda não está casado, se ainda é muito jovem, isso é uma complexidade. E há um envolvimento do meio muito grande para que isso acabe ocorrendo. A pressão do grupo. Tudo isso. Aí tem que achar uma fuga, né? Exato. É necessário aí uma força de vontade muito grande, uma conscientização muito grande. Do valor próprio. Do valor próprio. E uma da santidade de Deus também, né? De tudo isso, esse conceito espiritual, né? Exatamente. Mas tem uma coisa entre os jovens que é muito gostosa. Não digo entre os jovens, mas entre os solteiros. Eu estou começando a participar disso agora, né? Porque eu fui casada há 20 anos, meu marido morreu, hoje eu sou viúva, portanto eu estou sozinha. Então uma coisa que eu estou descobrindo na vida é a amizade. A amizade é uma coisa muito rica, muito gostosa. Você sai com pessoas queridas para você dar risada, para conversar, para enriquecer. O cara sai tanto, tem tanto amigo que não tem tempo de fazer pornografia. Exato. É sério? Então, esse envolvimento com amizades saudáveis, sabe? É inventar algumas coisas boas para fazer que são saudáveis, né? Ir, de repente, para uma cidade vizinha, passear, num lanche diferente, e bater papo com esses amigos. Se envolva na igreja. Se envolver na igreja, atividades. Então, eu acho que essa é uma riqueza que o jovem pode ter muito forte. E essa vida que é o grupo. E essa vida rica vai demonstrar o quanto a vida pornográfica é pobre. É pobre. Esse é o rato. Quando, infelizmente, as pessoas se envolvem com a pornografia, em algum momento eles vão se deparar, porque existem sites que você clica numa imagem e ele abre um outro site. Isso. Que já abre outras possibilidades. E aí a pessoa está buscando uma mulher bonita para ele ver, ele vai encontrar um casal homossexual. Exato. E agora vamos trabalhar um pouquinho com a questão do homossexualismo. Que é certo. Um tremendo mito. E a igreja, a gente quer trazer a questão da igreja e do cristianismo em relação a isso também. Isso, então, base de tudo. Existe onde começa o homossexualismo? A gente sabe que não tem só uma razão, tem várias, mas quais são essas razões para a existência do homossexualismo? Então, primeiro eu vou falar da minha experiência de trabalho, tá? Eu já atendi muitos homossexuais, homens, poucas mulheres, muitos homens. Eu nunca atendi um único homem homossexual que não tenha sido abusado sexualmente. Que dado tem, tá? Né? Exato. Então, particularmente, pela minha experiência, não por algo que eu tenha lido, Mas, particularmente, eu vejo o homossexualismo muito ligado ao abuso sexual. Muito ligado. Mas hoje as pesquisas já mostram que é possível uma criança nascer com uma genitália e com um sistema nervoso, vamos pensar assim, com uma tendência homossexual, uma tendência sexual contrária. Então, eu penso que isso seja possível. Uma genética, sim. Genética. Até uma pergunta que veio no Twitter aqui. Eu estou juntando aqui três perguntas de amigos. É o pastor Kleber, mais o menino Marcos Piazzi e a Fabi Nunes também perguntou. Na linha seguinte, é doença, é comportamental, é social? Como é que é essa coisa de que já cresci e nasci assim? Como é que é isso? Certo. A gente não pode pensar isso como doença, tá? Nós não podemos pensar como doença. Mas eu acredito que já a criança ela pode nascer dessa forma, eu acredito que sim, tá? Eu não duvido disso, porque existem muitos testes do organismo, do corpo, que você percebe a tendência masculina ou a tendência feminina. Uma questão até hormonal? Seria isso, seria até gravidez, hormonal. Talvez, pode funcionar. Se a mãe teve alguma disfunção hormonal, pode afetar? Pode. Essas questões de desenvolvimento, hoje a ciência ela não tem ainda como responder totalmente. Certo. Então você pode pensar aí, um caso de uma doença, tá? Agora preciso pontuar. Tipo, esquizofrenia. Nós não temos ainda onde isso inicia nesses termos de genética. O que causa isso realmente que nós não temos. E neste caso também do homossexualismo, nós não temos. Tá? A gente sabe que existe. Por quê? Porque uma criança aí de 4 anos já dá para perceber se ela tem todo um perfil físico de masculino ou feminino. Existe um aparelhozinho que há um tanto de toque com o dedo indicador. A menina terá uma quantidade bem inferior que o menino, por exemplo. Então, já existem testes neurológicos, tá? E que, às vezes, você vai perceber que ele está oposto, que tem órgãos genitais opostos às reações físicas. Porque você vê na escola... Agora, como isso ocorre, a gente ainda não sabe. Porque você vê na escola, isso que eu ia falar. Meu aluno de primeiro ano. Né, de pré lá, né, não é mais de pré, é primeiro 5, 6 ano. Anos, é, primeira série. De primeira série. Que tá ali demonstrando já uma tendência, um trejeito. Isso. Aí algumas pessoas argumentam assim: ah, não, ele é criado só numa casa de mulheres. Né, aí tem então a mãe e a irmã mais velha, então ele tem esse jeito. Pode também ser uma influência do meio. Isso também não necessita ser necessariamente homossexualismo. Não. Nesse caso. Mas e se ele começar a ouvir desde já? Vou usar menininha. A expressão menininha, frutinha, delicado. Desde 6 anos ele está ouvindo isso, ele é desprezado no grupo. Isso causa nele curiosidade, ou então até uma tendência na adolescência a acreditar, de experimentar. Isto existe sim. Essa criança que de repente ela não tem nada a ver com o homossexualismo, mas tem um estereótipo afeminado. Tá. É uma criança mais delicada. Isso pode acontecer. Então esse meio agora começa a ver esse menino como homossexual. E tem essas falas, né, que pode ser até um bullying, né, em cima dessa criança. Mas o que há de pior é que essa criança, ela corre um risco enorme de ser abusada sexualmente pelos coleguinhas maiores. E aí sim... Por ter esse perfil, vai despertar o interesse num maiorzinho que, de repente, tem mais malícia. Isso. Tem aquela brincadeira de tocar um ao outro ali quando criança. Exato. E tem aqueles, tipo, a criança aí tá na primeira série, tem os meninos lá da sétima, que tem uma malícia enorme, que já, né... Então, fácil, esse menino, ele é uma presa fácil, tá? Para um abuso sexual. E aí, depois... E a relação sexual, gente, mesmo no adulto ou na criança, ela é prazerosa. Então, há o sentimento de culpa desse menino, vamos pensar aí, de 6 anos de idade, o mal-estar, a princípio, não entender do que está acontecendo, mas há o prazer também. E depois há uma fixação desse prazer. Então, interessante. Nós já pensamos, então, em duas raízes possíveis. Existe essa raiz genética. Sim. Existe também, às vezes, uma raiz social. Isso. E também, às vezes, existe uma raiz familiar. Nós ouvimos já histórias, por exemplo, de que o menino, ele nasce numa família que o pai é muito rígido, e ali o pai humilha, briga, bate, e pra punir o pai, ele decide-se por essa opção homossexual. Essa também pode é fato? Pode acontecer. E uma outra questão também, o fato da sociedade já hoje ter isso muito mais aberto, muito mais liberado, já abre a possibilidade. E pessoas que não tenham freio moral, elas também podem, por curiosidade, Sim, entre as meninas, entre as meninas está muito comum a bissexualidade. Eu faço encontro de garotas aí por volta de 12, 13 anos de idade e ouço essas meninas individualmente. Então está muito assim, nossa, menina de 9 anos já tem que beijar muito, tem que saber beijar. Mas aí como é que eu vou chegar para o garoto? 9 anos. Como é que eu vou chegar para o garoto, boca virgem, não sei nem o que eu vou fazer. Então o que elas fazem? Elas se beijam entre si. E passa a ter prazer. Então, a quantidade de homossexualismo entre as meninas, ou até bissexualismo, está muito alto. E esses engramas vão se formando, vai se cristalizando. Vão se cristalizando e vão acostumando e vão achando normal. Essa garota que beijava a amiguinha, ela, com 9 anos de idade, aos 17, ela tem relação sexual com mulheres e com homens. Uhum. Tá? Então, hoje, o que está mais comum que eu tenho percebido no meu trabalho, não é o homossexualismo, é o bissexualismo. E isso tem acontecido com os meninos também, que você falou ainda há pouco dessa liberação. Quando você pensa em sexo, sexo sempre será interessante. E se você ainda não tem esse poder de julgamento, você está aí com 9, 10, 11 anos, e ocorre essa possibilidade, a mídia coloca um monte de atores e cantores que são bissexuais, isso se torna muito atrativo e muito interessante. Mais e liberdade do que o heterossexual. Exatamente. Porque a maioria dos atores tem vários hoje, cantores que a moçada dizem, segue, né? Que são bissexuais. É, né? Ah, eu tô dizem. Com um homem, mas já experimentei mulher, mas exato. Né? Gostei dos dois, mas hoje tô casada. Exato. Não tem problema nenhum, de repente, né? Então, exato, assim, isso está acontecendo. Então, essa faixa etária hoje, de 9, eu diria até 18 anos, que eu tenho conversado na clínica, são bissexuais. Tá. Interessante. Bom, agora nós temos uma problemática bem grande com essa relação entre o mundo homossexual e o mundo cristão. Certo. O homossexual, ele foi muito reprimido, não só pelo cristão no passado, mas pela sociedade de uma forma machista, de uma forma geral. Essa semana, no jornal, ontem, houve uma agressão na Paulista. Um absurdo, né? Foi Então, e muitas vezes o homossexual, ele lança pro cristianismo essa mágoa, e agora, porque a Bíblia condena o homossexualismo, então isso já vira um absurdo, e existe uma guerra entre o cristianismo e o homossexualismo. Isso. A gente tem que lembrar nesse ponto que Jesus Cristo é o salvador do homossexual. Isso. Então, como que o homossexual pode trabalhar, então, ele mesmo essas próprias questões? Então, veja, eu penso que nós temos que ter um respeito muito grande por todos os seres humanos. Nós não temos poder de julgamento sobre ninguém. Não cabe a nós isso, né? Eu tenho muitos conhecidos e amigos homossexuais que eu tenho um carinho enorme por essas pessoas. Respeito, amor, respeito, amor. São pessoas maravilhosas. E, antes de mais nada, nós precisamos aprender a respeitar essas pessoas com essas opções sexuais. Agora, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Sim. Então, eu penso que se um homossexual ou um bissexual está nos ouvindo agora, a Bíblia é clara. E esta pessoa é que tem que decidir quais são as prioridades de vida dela. Se é o alvo da salvação, se é a busca da relação com Deus, ou se é vivenciar essa vida do aqui e agora. Sim. E só quem pode decidir é esta pessoa, tá? É um direito dela. Deus não manda um anjo lá do céu e no dia que eu tô comendo um churrasco, Sandra, comendo uma picanha, e vem um anjo e tira da minha mão e diz, não bota isso na tua boca que você vai estragar o seu organismo. Deus não faz isso com a gente. Né? Ele não nos invade. É um Deus respeitador. É um Deus que respeita, exatamente. Então, essas pessoas que estão nessa condição, ela tem o direito de fazer essa escolha. Agora, fez a escolha de obedecer o que está na Bíblia, então, a partir daí, começa uma luta muito grande. Se é um bissexual, eu acho até que se torna mais fácil, porque a pessoa ela vai aprendendo e ela tem prazer também. Canalizar. Mas se é realmente um homossexual, essa pessoa está fadada a um sofrimento muito grande caso ele opte por seguir a Bíblia. Né? Há um sofrimento muito grande. Mas Deus, ele nos compensa de tudo. Tá? Deus, ele abre possibilidades, tá? de vida para nós. Então, eu não digo que essa pessoa será infeliz, de forma alguma não será. Eu só penso que ele irá descobrir junto com Deus, exatamente. Ele irá descobrir junto com Deus outras formas de vivência no aspecto de felicidade, de prazer. Psíquico, emocional, espiritual. Exatamente. Que não seja uma prática sexual homossexual. Música. quem está ouvindo a gente agora, frequenta uma igreja cristã, recebe de Deus e de sua comunidade instrução para que não faça, porque perante os olhos de Deus é algo que não é aceitável, né? Isto. É, mas ele tem a tendência, ele tem o desejo, já praticou ou não praticou, mas sabe que tem. É, eu sou fadado, então, como você disse, é uma luta. Tá? Mas como é que eu... Uma maneira saudável de eu lidar com isso, porque assim... É, a igreja, algumas perguntas aqui do Twitter estão vindo nesse sentido. Como é que a igreja vai lidar com, esse, com essa pessoa? Essas porque, tendências. É, com essa tendência, porque, né? São explícitas então, muitas assim, vezes. Então, assim, eu quero entrar nesse sentido. Do nós como igreja, recebendo essa pessoa, e essa pessoa num grupo inserido que não, às vezes não compreende a luta dele. Certo. Que acha que é doença. Então, que acha nós, precisamos, que... nós precisamos ter um trabalho, né, como igreja, de uma conscientização muito grande por parte da comunidade cristã, de aprender a respeitar o ser humano. Isso é assunto de púlpito, então. Homossexualismo, isso. Você acha que tem que instruir o povo? Eu penso que sim. Tá. Não só sobre o homossexualismo, mas uma série de coisas. Que o princípio é um só, né? O princípio é um só. Tem uma pessoa que dentro da igreja, que de repente ela tem uma prática que está discordando, ao invés dela ser acolhida, de ser colocada no colo, amada pela igreja, ela é abominada. E aí ela é acolhida por quem está lá do lado de fora. Isso acontece muito, infelizmente. Então, em primeiro lugar, nós precisamos trabalhar essa coisa do não julgamento, do respeito. E da consciência. Mas, da consciência. Tá. Mas existe uma outra questão aí, mais delicada. É, para fazer parte da comunidade da igreja e você ter algumas práticas dentro da igreja, assumir alguns trabalhos, você bem direto da igreja, tipo, ah, é a pessoa que canta, que cuida do coral da igreja. Uhum. Então, a igreja, ela tem as suas normas por si, né? A igreja, ela tem que se pautar em algumas normas. Que é a Bíblia. Que né? é a Bíblia. Então, como um pastor, por exemplo, ele não pode permitir que uma pessoa que tem uma prática homossexual seja o responsável pelo coral da igreja. Ele não pode permitir essa função. Por quê? Porque ele está em desacordo e ele será uma influência. Agora, participar do grupo da igreja sem responsabilidade sobre a igreja, ele tem o direito. De direito de ser amado, acolhido, ser amado, respeitado. Respeitado e acolhido, exatamente. Só que a igreja não pode assumir esse indivíduo como se a prática dele fosse uma prática correta bíblica. Como não aceita mentirosos e desonestos, de forma geral, que são outros pecados. Enfim, tipo, né? Um adultério, né? Um casal dentro da igreja, ele é um ancião da igreja, ele pratica um adultério. Ele também não poderá continuar sendo um ancião da igreja, certo. Da mesma forma. Sim. Agora, esse indivíduo precisa da igreja e precisa participar da comunidade, continuar mesmo tendo essa prática, precisa. Uhum. Ele, aliás, ele é o que mais precisa. Certo. Agora, é interessante que, para acolher esse homossexual, algumas correntes religiosas tentam harmonizar a Bíblia com o homossexualismo. Sim. Então, usa o caso de Davi e Jônatas. Uhum. Só que ali, você está forçando o texto que diz que eles se amavam, mas em nenhum momento eu amar o outro que é do mesmo sexo que eu implica em sexualidade. Não, de forma alguma. Então, ou seja, o homossexual, ele tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação, uhum. que vai gerar o quê? Vai gerar uma justificação bíblica para um pecado que é declarado na Bíblia que é erro. Uhum. E aí o que acontece? Se tem uma justificação, eu não preciso pedir perdão e nem mudança. Uhum. E aí você gera o quê? Gera uma pessoa que se diz cristã, mas que é homossexual, tá praticando o que a Bíblia condena. E esse é o perigo, muitas vezes, desse tipo de tendência? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. A gente acaba adaptando a Bíblia àquilo que de repente a pressão, né, da sociedade, a pressão do meio. E esse não é o caminho de entender a mensagem bíblica, com certeza, da salvação não, e da volta de Cristo. Com certeza não é, e a gente nem estaria ajudando essas pessoas. Pelo contrário, estaria atrapalhando. Estaria atrapalhando, exatamente. Eu acho assim, tem um comentário aqui da Fabiana Nunes, né? Certo. Lá de Moema, ela disse assim, é triste como a igreja, de forma geral, trata o homossexual. É horrível, ela tem toda a razão. Preconceito, rejeição pura, atitudes completamente não cristãs. Aqui a gente entende como igreja, só para ficar claro, não é a igreja A, B, C. Isso. A igreja é como o corpo de Cristo, como cristãos. Como pessoas a maioria que dizem dos cristãos, crer não, exatamente. Isso. Agora, mais uma pergunta aqui, que é do Joelson Moura, né? Ele disse assim, ó, essa questão já foi encarada como patologia, né? O que pressupunha tratamento, mas como essa questão é encarada hoje, no sentido assim, tem uma linha moderna na psicologia, eu acho que prevê algum cuidado na necessidade desse pessoal, como é que seria isso? Porque se ele procura um psicólogo padrão, de alguma outra linha não vou usar a expressão liberal, é, não cristã. Não, não, você é isso, assuma a sua identidade. Isso. Quando a gente tem o paradigma de que nossa identidade é, e fez Deus o homem a sua imagem e semelhança, e fez homem e mulher, e homem e mulher os fez. Uhum. Então nós temos uma identidade, somos homem ou somos mulheres. Uhum. O que ocorre é um desvio dessa identidade, e aí o psicólogo vai dizer, não, não, mas se você se sente mulher, seja mulher. Uhum. Né? Aí agora, o que é a psicologia cristã, no caso de vocês, aconselho, ou até como necessidade de cuidado para esse tipo de pessoa que te procura? É, é exatamente isso que ocorre. O psicólogo não cristão, ele vai agir puramente pela ciência, porque ele não tem a Bíblia como... Como cosmovisão, né? É isso, exatamente, não tem. Mas veja, nós como cristãos, eu sou psicóloga, se eu recebo um rapaz, que é um homossexual, e ele me procura porque ele está com dificuldade de liderança e ele é dono de uma empresa, eu vou trabalhar com ele a liderança, o foco. Você vai querer cuidar da sexualidade dele. Não, não é da minha conta, né? Essa pessoa, ela tem o direito de ser o que ela... Então, eu nem vou tocar... Mas quando ele tocar nesse assunto... Ah, sim, agora, se esse rapaz chega com uma outra questão, ele diz, olha, Sandra, eu procurei porque eu tenho uma tendência homossexual e eu tenho lutado muito, eu preciso de ajuda, eu não quero... Eu quero seguir os parâmetros bíblicos. Que é um grande número de... Então, procura, muito, assim, né? Muito. Aí sim o nosso trabalho é outro. Aí nós vamos trabalhar uma fortificação desse indivíduo, né? Ele se tornar uma pessoa mais forte, para ele ter mais domínio sobre aquilo como que ele seria, sabe que é o que ideal. Que seria como fortificação, assim? Autoestima. Trabalhando a autoestima, exatamente. Trabalhando esse indivíduo para que ele seja mais resistente a essas necessidades. O mesmo trabalho que eu faria com um homem que é casado e tem uma tendência muito grande à traição da esposa. Para ele se tornar, de repente, um problema de autoestima, ele precisa estar se autoafirmando, cantando todas as mulheres que passam. Então, eu trabalharia esse foco. Tá. Mas a pedido dessa pessoa. A pedido. E você... Se não, de forma alguma. Ele tem o direito de ser o que ele quiser. E eu não tenho nada com isso. Ok. Né? E você tem, na sua experiência clínica, alguma experiência, de repente, de pessoas que tiveram sucesso no sentido de mudança, no sentido de serem diferentes do que eram quando chegaram? Depende. Depende. Vamos pensar assim. Eu já recebi indivíduos que, na verdade, pensavam que eram homossexuais. E que, na verdade, nunca tinha tido nenhuma prática sexual. Então, se não tem uma prática sexual, ele não é homossexual. Ah, tá. Se ele só tem o desejo, e não é. Ele olha e fala... O homossexualismo é após a prática. Ah, tá. Tá? Legal. Então eu recebi essas pessoas e, de repente, trabalhando, a gente descobria que não era nada disso. Era uma timidez, uma facilidade maior de contato com a pessoa do mesmo sexo, né? Então, e de repente a pessoa se descobre no sentido de ser, entendeu? E arranja uma namorada e depois até dá risada da situação. Já me aconteceu isso. Assim, nossa, olha o que, que eu pensava. E algum que era prática homossexual? Isso. Agora, um indivíduo que está na prática homossexual há muito tempo e ele não tem o mínimo de atração por mulheres, vamos pensar assim, então... não existe o que a gente vai falar, ele deixar de ser e nunca mais sentir atração por homens. Ele isso vai ter isso, vai ter conviver sempre, com essa tendência. Conviver com isso sempre, porque é algo que realmente já está com ele, e é esse indivíduo que vai ter que aprender outras formas de felicidade. Mas ele é capaz de aprender... ele queira servir a Bíblia. Mas ele é capaz de aprender isso e de viver isso de forma saudável. Sim. Sim. E esses casos existem. Sim. Ela entende que ela continua tendo o problema, isso. Mas agora esse problema é uma coisa passada. Ela continua tendo a atração, mas vamos colocar aqui, ele sublima essa atração e ele descobre outras coisas da vida bem interessantes. Vamos pensar assim, se alguém fala para mim, alguém já me disse, ah, tá, mas isso não pode ser assim, Deus não permitiria. Então a pessoa não tem um exercício sexual, eu falo assim, tá, mas uma pessoa que nasceu cega, ela vai enxergar só quando Jesus voltar. Ah, e também aquele questionamento assim, então a restauração de Deus não é completa? Né? Exato. Então, porque um dos maiores problemas que eu vejo eu me sinto perdoado, por exemplo, me sinto perdoado, sou homossexual, me sinto perdoado, aí eu falo, não, eu convivo com essa luta. Então a restauração de Deus não é plena, o perdão não é pleno, a vitória não é plena. Mas você não é assim. Viver com essa luta não significa que você esteja pecando. E não, não perdoado. Exato. Tipo, há a questão de você se sentir perdoado. Agora você está caminhando, você está vencendo. E isso. Aí eu te pergunto assim, uma pessoa usava drogas e de repente, enlouquecido numa noite, ele cai num acidente e perde uma perna. Aí ele trabalha toda essa questão e deixa de usar droga, a perna dele vai nascer de novo? Compreende? Nós as consequências vão permanecer. As marcas, é. Né? E não é a marca do pecado que você cometeu de forma direta. É o que está no planeta. Nós estamos num planeta horrível. Corrompido. Corrompido de pecado. Aliás, eu nem sei como a gente já tem tanta coisa boa ainda, né? É, na verdade, a gente sabe, né? Porque onde abundou Deus, o pecado, superabundou a graça. Exato, porque sem isso... pela misericórdia de Deus. Pela e essa misericórdia está estendida às pessoas que têm problemas com pornografia, com homossexualidade. Elas precisam simplesmente olhar no espelho, perceber o próprio problema e em arrependimento para com Deus e fé para com Cristo, vencer isso. Exato. É pela misericórdia de Deus que hoje ainda nascem crianças saudáveis. É pela misericórdia de Deus que a rosa vai nascer uma rosa na roseira do teu jardim. Tem alimento, tem sol. É pela misericórdia de Deus. A gente foi para um caminho muito bom para o final. Misericórdia, né? Uhum. Ela se renova cada manhã para a vida daquele que está ouvindo, que tem suas lutas. Todos temos as nossas em diversas áreas. Somos seres humanos, né? Seres humanos, eu gosto dessa palavra, a gente é inconstante, a gente não se entende, a gente é incoerente. Nós somos. E Deus está trabalhando conosco, está salvando cada um naquelas suas áreas. Mais uma vez, peço para que você abra o coração de maneira bem sincera e bem séria agora, porque eu sei e quero crer que esse nosso bate-papo vai chegar em alguém que está passando por a dificuldade, ouviu, se entendeu, de repente ouviu coisa que ele já sabia, mas assim, agora de coração, de alguém que trabalha com esse tipo de situação, deixa uma palavra de ânimo, até, enfim, até teu contato também, teu e-mail, de repente, para que a pessoa te procure para aconselhar, alguma coisa assim, acho que vai ser bem útil. Joia! Veja, para uma pessoa hoje homossexual que está nos ouvindo e de repente, né, ouviu toda essa discussão, eu diria que existem muitas formas de felicidade. Eu diria que a vida, ela tem muita coisa nova para nos oferecer. E Deus, ele pode nos mostrar esses caminhos de realização, de plenitude. Então, eu diria para pedir a Deus e buscar... E a pessoa não se trancar, não, ela é em busca de vida, tá? Força junto aos amigos, seus pais, se de repente tem um bom contato com os pais. E essa tentativa de realização, de alguma forma, de fazer com que a vida possa valer a pena, de alguma forma. E essas pessoas envolvidas com a pornografia também, que acho que é um grande número também. Exato. Né? Essas pessoas, elas se estão numa condição bem avançada, as pessoas envolvidas com pornografia, de repente é importante procurar ajuda profissional, porque é uma questão muito delicada. No caso do homossexualismo, também a pessoa é interessante procurar essa ajuda. Agora, Deus, ele sempre tem uma forma de nos recompensar. Ele sempre tem uma forma de fazer com que as coisas possam valer a pena. Isso é a nossa única salvação e esperança. Exatamente. Teria como você deixar um contato seu para, de repente, alguém te procurar? Até para, de repente, quer encontrar você para uma situação, para uma consulta, enfim. Vou fazer isso aqui algum dia. Posso. Eu posso deixar o meu e-mail. É psico com L no final, né? Psico. Tá. Tá ok? hotmail.com. Legal, então alguém que estiver ouvindo e sentir o desejo real de aconselhar, de repente, algo sério, a gente está tratando de uma maneira séria, ela vai ter, acho que, o maior carinho de responder com você. Com certeza. Então tá bom. Enviando então, aí tá um e-mail, a gente conversa. Legal. Muito obrigado, professora, e grande abraço a todos os ouvintes. Misericórdia para todos nós. Amém. E vida plena também. Vida plena, Amém. Ok. Amém. Obrigado. Um abraço.